Copia. Clique 52 no meio, já tenho pré-aprovado 190. Copio, aguardo a coordenação no satélite. Sente um minutinho para a cópia número 2, prepare a PUCA, transição Aracaju. Está pronto para a cópia, no meio no 3. No meio no 3, autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5467 nos três pontos. 360, via Perzulu 17, decola da 10, primeira curva direita na Gole, Ofito 198, controle 5467, transponder, no meio no 3. Posicionamento correto, sempre pronto para o inspecionamento no portão 01, gol no meio no 3. Camarão, meio no 3. Avistando o Xanar 6212, 500 pés. 6212, autorizado pouso, pista no 0, no 30 graus, 62 é nóis, o Xanar 6212. Livre pouso, 6212. Gol 9074, após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém no 0. No meio, copia. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5502 no transponto. Planejamento correto, estamos prontos para o inspecionamento, parte 3, strip 5, 2 no meio. Roberto Rosca na escuta da torre. Roberto Rosca na escuta da torre, está brigando no LSF. No LSF. Continua a aproximação, aguarde pista livre, reporte visual com a pista, o vento 140 graus 08 nós, ajuste no 0 no 4. Reportará visual com a pista, rodou até o Oscar. Xené 6212, solo aos 45 no 21 decimal 9. 219. Salvador, o Xené 6212. O Xené 6212. 1-2, boa noite, táxi Alfa Juliette, posição 1-0, parte principal. Alfa Juliette, 1-0, parte principal, 6212. Obrigado até o parque 5, estação na frequência livre, boa noite, Romeu Golfito. Controle de Salvador, boa noite, o RG723, cruza agora 1-8-0 para 1-7-0. 5723, boa, acelera a identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés, 1-0 no 4 altímetro. 1-0 no 4 altímetro, descendo 3.000 na chegada Mari, o RG723. 9074, decolado às 4.6, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, uma boa noite, senhora. Até a volta. Vamos até o Oscar, porque hoje está indo bastante travado em fábrica. Gente, continua a aproximação e parte visual. Vamos até o Oscar. Vamos até o visual, vamos até o Oscar. 3603, só no ponto de parada. Boa noite. 3603, condições de linha de decolar sem parada? Ah, pelo motor 3603. Autorizado, a linha de decolar sem parada, pistão no 0, no 40 graus, 08 nós, então 3603. Autorizado, a linha de decolar sem parada, pistão no 0, 4603. Continua até o Oscar visual com a pista 1-0. Foi, vamos até o Oscar visual. Gente, o meu até o Oscar, o vento no 30.089, nós aguarde autorização de pouso. Vento aguardando autorização de pouso, vamos até o Oscar. Meteorológica, pista livre, autorizado, pouso 130 graus, 089. Livre, pouso na 10, vamos ver a teórica. Controle Salvador, 3362, informação do novo FG, certo? Ah, 3662, a senhora identificação, chegada a mar e desça para 4 mil pés. O altímetro no 04. Chegada a maré para 4 mil pés, 04. Controle Salvador, tanto 3603, decolado, passando 1700 pés em subida. Está mantendo o perfil da saída da El. Confere contato radar decolagem em suba 240, TAN 3603. 240, TAN 3603. Trevo Brito, usa proa direto da El pro TAN 3603. Direto Leda, prossiga direto Leda, 3603. Direto Leda, TAN 3603. Acho que a sala 50, confirme o estacionamento. Gente, chame o solo 129 para o cruzamento do Pátio 1. Zero, boa, senhor identificação, chegada Mari, desça para o 050. Até Oscar, boa noite, táxi via Alfa Juliette, autorizado ingresso no pátio principal e reporta novamente na taxiway Lima para continuar o táxi até a parte, ok? Oi, Romulo, até Oscar, na taxiway Alfa, ingresso na Lima. Ah, 3858, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Contará o localizador autorizado, procedimento X-Ray, tá? 3858, recorde. Salvador, o gol 1885. 85, boa noite, informação Zulu, Guarulhos 360, copia? Ok, está com a informação Zulu e copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle 199, decimal 8 e aciona 5470 no desconto. Eu conforme 360 para Guarulhos, pista 10, curva direita, sai na subida da El, Leda, após Bidev, 119.8, controle de saída, 5475. 5470, transponder, aerovia pelo Whisky 50, chame pronto, se tiver acionamento, 62, 1885. Aerovia Upper Whisky 50 e acena 5470. Já W5723, inicie redução 2002. 200 para reduzindo, W5723. Meu meteorológico autorizado Lima e após taxi via pista 1735 e reporte livrando a mesma na interseção para baixo, ok? Autoriza 2000 pés, Web 5723. Afirmo, 2000 pés autorizado, 5723. Opa, 3858, tá. Você está no curso localizador, ainda não tem um campo. Gente, completa, ILS X-Ray, o teto estimado em 800 pés. Completando ILS, chamando torre 18, decimal 6. São 3561, boa noite, informação Alfa no momento, Brasília 380, copia? Próxima cópia. Autorizado Brasília, nível 380, via Perzulu 17. Na cola da 10, curva de orientação no PC da saída Gole, transição Ofito. Controle em 199.8 e aciona 5505 no transponto. Brasília 380, Perzulu 17, na cola da 10, curva direita na Gole Ofito. 1998, é o controle 5505, transporte sempre de informação alta. Treinamento correto, sendo pronto, pushback, treinamento, portão 09, então 3561. Vai aqui, funcionar para pushback, treinamento, com 09, está 3561. Só logo 1613, posição 1, puxa, treinamento. Autoridade, sendo táxi, voo 1613. Autoridade, 1613. Com a pista 130 grau 08, nós ajuste 10 no 4, 3850. 7, botar na asa, tá na pista. Webjet 5827, estamos no gate 2, cliente da Alfa, 360, Galeão, cidade maravilhosa. Azul 4070, inicie redução 2109. 2109, Azul 4070. Eco India Delta Eco Victor, quando intercepta Upper November 857, e segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5474 no transponder. Autorizado de Bolívia, Rio de Janeiro, decola na pista 10, curva direita, da Eoleta do 10, onde intercepta 5498, controle após 398, 5474, eu posso transponder. Cotejamento correto, sendo pronto para o estacionamento no portão 02, tanto correção WebJet 5827. Toy, 527 no 02, quando pronto. Obrigado. Romeu, Hotel Oscar, ao estacionar frequência livre. Boa noite. Boa noite, continua a aproximação, pista no zero, vento no 30 graus, 6200 nós, ajuste no zero no 4. Pista molhada, porém sem chuva sobre o campo no momento. A última aeronave pousando no momento avistou 800 pés aproximadamente. Afirmativa, a última avistou as 800, tá, pista molhada, sem chuva no campo, está continuando o procedimento, é 5700. Prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. 2000 pés, LS X-Ray, reportará no localizador, está 3662. Azul 4070, prosseguindo para 3000 pés, o altímetro no 014. 3000 no 014, azul 4070. 3858, solo 59, 121 no decimal 9, ao liberar. 1219, ao liberar o 3858. Web 5723, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo, tá visual com tráfego na pista ainda, 5723. 70, vou seguir sobre o vetor radar agora, mantendo a presente proa, o limite ao curso do localizador. Mantenha a proa alimentar do localizador, azul 4070. Salvador, muito boa noite, eu estou 3858, Librou. Então, 3858, boa noite, táxi Alfa, reportante do táxi 6 Juliette, para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, 3858. Salvador, 1613 para o táxi, alterna com 3 horas e 30, 164 agora. 1613, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre 118, decimal 6, 12, ajuste no zero, 14, bom voo. Ok, Índia Alfa, ponto de espera 56, o ajuste no zero, 14, 1613, muito obrigado, boa noite. Autorizado, chama o táxi 352 no momento. Sim. 3858, ingresso a Juliette, posição de número 7. Juliette para 7, 3858. 202, 121, decimal 9. 219, já, deve ser. Boa noite, Gol, 1613, ponto de espera da 10. 1613, boa noite, mantém um ponto de espera. Mantenho, 1613. Boa noite, táxi Alfa, reportante, o ataque 6 Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, tá 5723. Foi ali. 3662, tráfego avistado no 30 graus, 08 nós é o vento, autorizado para o uso do pistão no zero. Ok, tá livre o pouso na pista no zero, tá tremendo. Avisou, 4070. Completo o procedimento, aguardando o transferência de comunicações. Aguardo, 4070. Jet 5723, ingresso a Juliette, posição de número 5. Ingresso a Juliette, posição 5, F 5723. Pleno 3 após alinhado, inicia 5 autorizado. Afirma. Após o tráfego na curta, linha mantém pistão no 0, gol no meio no 3. Após o tráfego, linha mantém no meio, por exemplo. Meia 070, agora sim, chama torre 18, decimal 6. 18, 6, 4070. Azul 4070, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no 20 graus, 629. Vai dando pista livre, azul 4070. Eze Bravo, Índia Delta, Eco Vitor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5514, nos responde, por gentileza, um minutinho para o protegimento. Gol no meio no 3, livre decolagem, pistão no 0, no 30 graus, 629, gol no meio no 3. Livre decolagem no meio no 3. Pro meio a bordo, 3,50 e alterna Salvador. Trip 52 no meio, ataque autorizado via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera pistão no 0. Ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 0, 14, bom gol. Alfa. Chamando o torre do ponto de espera 52 no meio, obrigado, boa noite. Estou corrigindo o pátio principal após Índia e Alfa, até o ponto de espera no meio. Quente, 52 no meio. Volta, 362, ligou na sua, opa. 3662, boa noite, está aqui a Alfa e reporta antes do táxi e Juliette para ingresso. Alfa está Juliette, 362. Poxa, não é 6201, por gentileza, coteje? Cotejamento correto, confirma apenas o portão? 1-0 ao portão, chame pronto para o inspecionamento, Oceaner 6201. Juliana, 3662. 3662, ingresso a Juliette, posição de número 3. Juliette para o 3. Controle Salvador, é o gol 613, muito axé. Passando 2500, subindo número 360. 5216 ali, mantém pista no zero. Atenção, 360. Contato radar na decolagem. Gole, Ofito 360, gol 1613. Poderia confirmar se recebeu indicação do marcador médio? Negativo, 4070, não recebeu. Recente, recebe o seu aluno 21.9 liberado. 21.0070. Azul 4070, entrou na pista. Azul 4070, boa noite, táxi Alfa e reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa, Alfa Juliette, reporta Azul 4070. Controle Salvador, boa noite, o Trip 5216, decolou, cruzou 1600, perfil da PUCA. Trip 5216, contato, radar na decolagem, suba 190, saída PUCA. 190 na PUCA, 5216. Autorizado, chama o táxi,